perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E começamos com os 60 minutos do puro creme do esporte, o que de melhor aconteceu nessas últimas 24 horas no mundo esportivo. Tem muita informação no programa de hoje, vamos falar muito sobre os campeonatos da Europa, vamos falar sobre a terceira fase da Bezinha, tivemos o sorteio, além da segundona do Mineiro, tem também Série B do Campeonato Brasileiro, tem Série A, tem muita coisa. Então, sem mais delongas, tem Libertadores também, então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, desta manhã, tarde de terça-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E já vamos começar subindo o hino do aniversariante do dia. Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina. Hoje é aniversário de uma das maiores agremiações esportivas do Brasil, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado no dia 21 de agosto de 1898. Vasco da Gama fazendo 120 anos de história, professor Mauro Fernandes. Um dos maiores clubes do nosso Brasil, né? Ah, sem dúvida. O Vasco tem uma importância muito grande no futebol brasileiro, né? Na sua história. E foi a primeira equipe a colocar jogador negro a jogar em suas fileiras. Portanto, o glorioso Vasco da Gama é um clube que representa muito para o futebol brasileiro, está encravado na cultura do futebol brasileiro. E o Clube de Regatas trouxe também a pujança na água, né, com os esportes aquáticos. Portanto, parabéns ao Vasco, que é uma equipe de 120 anos que vem participando do esporte em geral representando, formando jogadores, formando atletas, né? Para participar e defender as cores do Brasil em Olimpíada, em pré-Olimpíada, em Pan-Americano, em estadual, nacional, regional. Então, o Vasco da Gama, que está completando hoje 120 anos, é um clube que nós todos do esporte temos que aderir o respeito a ele, porque é um clube que tem uma importância muito grande na história do esporte brasileiro. E então, hoje é um dia histórico, um dia que nós estamos vendo uma equipe aí com esse 120 anos de serviço prestado a todo esportista brasileiro. Portanto, que o Vasco recupere as suas origens, né? Voltem às suas origens e voltem a ter condição financeira para voltar outra vez a ser a pujança que foi outrora, não só nos esportes aquáticos, mas também no futebol. Muito bem, exatamente. O Vasco, um grande clube. O Vasco não tem pouco título, não. O Vasco é campeão da Libertadores em 1998. Inclusive, um dos poucos times que conseguiu ter um ano de centenário de alegria, né, professor? Porque todo mundo que tem ano de centenário não ganha nada. O Vasco ganhou a Copa Libertadores da América lá em 98, além de ganhar a Copa Mercosul em 2000, num dos jogos mais legais que eu vi na minha vida. E olha que... E foi quando o meu Palmeiras, aquele 4x3, em que o Palmeiras abriu 3x0 no primeiro tempo, o Vasco foi lá e virou para 4x3. O Vascão também tem 4 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, tem também 3 edições do Torneio Rio-São Paulo, além de 24 títulos do Campeonato Carioca. Campeoníssimo Vasco da Gama. Agora a gente quer falar do Vasco de coisa boa. Chega de coisa ruim do Vasco, pelo amor de Deus. Vamos... Respeitem a história e do Vasco da Gama, viu, diretoria? Viu, seu Eurico Miranda? Saia do Vasco da Gama. Se você ama o Vasco da Gama, deixe o Vasco da Gama para quem quer trabalhar, para quem quer fazer o Vasco diferente, para quem quer fazer o Vasco vencedor. Não para você, que só quer ver o seu bem e não do Vasco da Gama. O Eurico está fazendo muita coisa ruim ainda no Vasco, mesmo não estando na presidência. A gente toca o barco, sobe mais um pouco do hino do Vasco, lindo hino do Vasco da Gama, e já a gente volta para falar do próprio Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. E vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, porque no jogo que fechou a 19ª rodada, tivemos o Vasco da Gama e o Ceará empatando em um tento a um. O Vasco até saiu na frente com o gol do Wagner, mas o Thiago Alves empatou num bracinho curto do caramba, hein, Martin Silva? Meu Deus do céu. Foi a primeira chance aí do Valdir Bigode nesse retorno, né, ao comando do Vasco da Gama. Porque quando acontece alguma coisa errada, a quem eles recorrem? Ao Valdir Bigode. Então, não conseguiu melhorar o rendimento da equipe, não. O Vasco numa tiriça desganhada lá. E o Vozão ainda se segurou depois de perder o Samuel Xavier. E o Vasco da Gama não conseguiu dar esse presente à sua torcida no aniversário, professor. Um jogo ruim em que Vasco e Ceará ficam prejudicados. O Vozão, que não conseguiu manter o fôlego da sua recuperação, e o Vasco que não conseguiu sair daquela zona incômoda que é a parte de baixo da tabela. É triste ver o Vasco jogar em casa. O Vasco não consegue se impor, é um time que está precisando urgentemente de um bom treinador, de um grande treinador, para arrumar esse time, que o time do Vasco está muito desarrumado. E ontem, para mim, eu gostei muito mais do Ceará do que do Vasco. Então, o Vasco perdeu 2 pontos, e o Ceará ganhou 1 ponto, mesmo não sendo aquilo que o Ceará precisa, mas o Ceará fora de casa, em São Januário, tomou o gol na frente e acabou buscando um empate. Então o Ceará conseguiu aí somar 1 ponto, que não alivia muito a situação que ele está, mas pelo menos continua somando, né? E o Vasco, infelizmente, continua essa dificuldade que tem de jogar e de fazer gol e de não passar um jogo sem tomar gol. Então o Vasco continua sendo uma defesa muito, muito fraca, uma defesa desorganizada. Mesmo com a chegada do Castan, o Vasco não consegue se ajeitar na defesa. Então eu acredito que é mais uma questão de arrumação do que propriamente de elementos. E outra notícia ruim fica pela agressão a um torcedor lá na social do São Januário após um empate em 1-1 com o Ceará. De acordo com uma mulher que filmou o ocorrido, a confusão começou após ele xingar o ex-presidente do clube e atual presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda. Um segurança pessoal do dirigente teria sido responsável pela agressão. Segundo os relatos, o torcedor levou um soco no rosto e chegou a ficar inconsciente por algum tempo. Ele passa bem. Em nota, o Vasco afirmou que nenhum segurança empregado pelo clube estava envolvido no incidente. Segundo o Vasco, já tomou ciência do ocorrido e está averiguando o caso, mas de antemão é possível afirmar que nenhum segurança do clube teve participação no episódio. É uma vergonha que isso aconteça. O Eurico Miranda, professor, eu sei que muita gente não gosta de usar essa palavra, nem eu gosto. O Eurico Miranda é o câncer do Vasco da Gama, é o câncer do futebol brasileiro. Tem que erradicar com o Eurico Miranda do futebol brasileiro, professor. Pois é, mas as pessoas que elegem, que colocam ele, é que tem que fazer esse serviço aí, né? Porque um clube como o Vasco da Gama e todos os clubes legalmente constituídos, ele tem um estatuto. O estatuto é o que norteia o clube, é o regimento interno do clube. Você tem uma ideia que o estatuto é tão importante que se você entrar com uma liminar contra determinada organização aí, contra uma eleição ou contra quem quer que seja, o juiz de direito que vai julgar o caso, ele toma por base o que diz o estatuto do clube. Portanto, o estatuto do Vasco determina que o Vasco tem uma Assembleia Geral e essa Assembleia Geral tem autonomia para constituir e para destituir qualquer dirigente, qualquer conselheiro. Portanto, é só juntar todas essas coisas ruins que o Eurico fez e solicitar que a Assembleia Geral de Sócio cabe tirando ele da vida do Vasco, né? Mas me parece que tem um lado que é contra, mas tem um lado que é a favor, e por isso tudo, quem perde com isso é o Vasco. Infelizmente, o único prejudicado é a instituição Vasco da Gama, mas enfim... Vamos tocando o barco, vamos seguindo com o Rio Vox Esporte Clube de hoje. Vamos falar da Bezinha. Acabou a segunda fase, já tivemos o sorteio dos grupos da fase que vai definir os semifinalistas da competição. Então, vamos falar da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava. Vira maravilha, nós gostamos de você. Pelo Campeonato Paulista da Bezinha, segunda divisão, segunda fase, tivemos a definição, todos os classificados à próxima fase, pelo grupo 6, que é o primeiro grupo dessa fase, né? A Francana bateu Oswaldo Cruz por 2-0 E com o empate entre Internacional de Bebedouro e Vossen, a equipe de Franca, professor, ficou com a primeira colocação no geral, passa com a primeira colocação. A Internacional de Bebedouro ficou com a segunda posição. Ambas as equipes passaram com 11 pontos, mas no saldo de gols, a equipe de Franca levou a melhor. E nesse grupo, a gente tinha a Francana e a Inter, realmente com as duas equipes que melhor desempenharam o futebol. Oswaldo Cruz até começou bem, mas perdeu muito do fôlego durante o campeonato e foi justa a classificação dessas duas equipes mesmo, né, professor? Ah, sem dúvida, duas equipes que se prepararam adequadamente para o campeonato, foram buscar reforços pontuais e conseguiram realmente chegar naquela fase que é a fase derradeira, que é essa terceira fase aqui, que vai levar a equipe para a semifinal desse campeonato da segunda divisão. Portanto, as duas equipes, tanto Inter quanto Francana, mereceram a classificação, viu, Ron? Muito bem, agora a gente vai para o grupo 2, onde Primavera e Tararé fizeram um baita de um jogo de compadre lá no Ítalo Limonge, em Indaiatuba, e se classificaram. Primavera classificou na primeira posição com 11 pontos e Tararé ficou em segundo com 10 pontos. Era o que as duas equipes precisavam. O Talentos 10 até venceu sua partida contra o América por 2-1, mas deu Primavera em primeiro e Tararé na segunda posição. Duas equipes que mereceram sim a classificação, mas a gente destaca essa ótima participação do Talentos 10 na sua primeira competição profissional, né, professor? Ele tinha jogado a Liga da professora Gislaine, mas é um outro nível comparando ao Campeonato Paulista, e o Talentos 10 começou muito bem, e a gente dá o parabéns para o pessoal que toca esse projeto. Eu não conheço, não sei quem é, mas começaram muito bem, viu, professor? Ah, sem dúvida. O Talento 10 é uma equipe de Bauru, né? É uma escola muito bem sucedida de futebol lá do Bauru, de Bauru. Disputou o ano passado a primeira liga da doutora Gislaine e agora filiou-se à Federação Paulista de Futebol e pela primeira vez disputa o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que corresponde à Quarta Divisão de São Paulo. Por entendimento com Marília, ele acabou mandando jogos dele em Marília, sendo de Bauru, e fez uma campanha brilhante. Se não fosse aí a possibilidade de Primavera e Tararé poder fazer esse jogo de compadre e classificar os dois, o Talento 10 poderia até ter classificado para essa terceira fase, viu, Léo? Muito bem, vamos ao próximo grupo, vamos ao grupo 8, em que tivemos o Paulista batendo o Bandeirante de Birigui fora de casa por 1-0, garantindo a classificação, e o Comercial de Ribeirão Preto bateu a Itapirense também por 4-0 no Palma Travassos, no seu estádio. E eu coloco, professor, o Bafo é o grande favorito ao título da série da segunda divisão, professor. É o time que melhor futebol joga, saiu dessa fase invicto, não foi derrotado nessa fase. E, para mim, é o grande time desse campeonato. Merecidíssima classificação dos dois. E eu confesso que eu tenho a torcida particular para o Paulista de Jundiaí. É um time muito simpático, é um time que não deveria estar aí não, professor. É um time com muita história e que, assim como o Comercial, tem que estar em divisões acima, tem que estar em primeira divisão de Campeonato Paulista. Pois é, o campeonato começou em maio e o Comercial começou a trabalhar desde janeiro. Contratou o técnico que conhece muito a divisão como poucos, né? Que é o Pinho, um senhor de sério no que faz. Fez avaliação de tudo quanto é tipo lá em Ribeirão Preto, na região. Observou o jogador de tudo quanto é jeito e montou a equipe em cima da sua experiência dentro da divisão, com apoio total da diretoria, e acabou fazendo um planejamento. A execução do projeto foi muito bem feito e o Comercial chega aí na terceira fase como a equipe favorita a levantar o título da segunda divisão. Aliás, o Comercial não é time para estar na quarta divisão do futebol de São Paulo, né? O Comercial tem um belo estádio, Ribeirão Preto é uma cidade enorme que outrora já teve as duas equipes muito bem no cenário brasileiro, né? No cenário paulista, e o Comercial caiu muito. Portanto, como outras equipes, está ressurgindo. Vamos torcer para que realmente se confirme não só o título, como o acesso e voltar a primeira divisão, onde é o lugar realmente do comercial do famoso bafo. Muito bem, não é o bafo da boca não, é o bafo apelido do comercial. Vamos falar agora do Grupo 9. Grupo 9, em que o São José ficou com a primeira colocação ao bater o Mauá por 1-0 lá no Martins Pereira. São José, que é outro tradicionalíssimo vice-campeão paulista em 89. E no jogo entre as equipes de Guarulhos, deu Flamengo, professor. Na verdade, não deu Flamengo. O empate em 1-1 classificou a equipe do Flamengo de Guarulhos para a próxima fase. Mas do mesmo jeito que a gente parabenizou o Talentos 10, eu acho que a gente deve parabenizar o Mauá, que fez bonito demais nesse campeonato também, viu, professor? Primeiro ano de profissional, não tinha nem a bagagem que tinha o Talentos 10 jogando o campeonato da Doutora Gislaine. O primeiro ano realmente do Mauá como equipe profissional. E diante de grandes dificuldades, né? O pessoal do Desimpedidos fez um vídeo muito legal lá em Mauá e mostra realmente a dificuldade. Tem uma comissão técnica para as duas categorias, para o sub-20 e para o profissional. E eles conseguem ir bem tanto no sub-20 quanto no profissional. Parabéns, equipe do Mauá. E São José e Flamengo classificam-se à próxima fase, professor Mauro Fernandes. Pois é, não esquecendo nunca de aqueles menos avisados, né? Que lá nós temos a Mauaense, que já é tradicional, e temos o Mauá, que é o time novo em que nós estamos se referindo aqui. Portanto, o Mauá é uma equipe nova, primeiro ano. Como o Léo disse, não tinha outras experiências senão a primeira que foi esse campeonato da segunda divisão e fez uma belíssima campeão, uma belíssima competição. E a dificuldade não exime a equipe de sucesso. Portanto, está aí um sucesso de uma das duas equipes, né? Acabamos de falar do Talento 10 e agora do Mauá, que são duas novas equipes que me parece nortear um caminho correto de planejamento de jovem jogador. Eu estive fazendo uma pesquisa das duas equipes, tanto do Talento quanto do Mauá. São uma equipe muito jovem, com jogadores jovens. A ideia é justamente dar oportunidade para os meninos que não têm oportunidade em grandes equipes. Portanto, que o Mauá possa seguir a sua vida, apesar de curta, com sucesso e, quem sabe, revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro. Com certeza. Falamos então dessa segunda fase da Bezinha. Já tivemos o sorteio ontem da terceira fase. Mais dois grupos, grupo 10 e grupo 11, como eu disse, vai seguindo, né, a ordem aí dos grupos. E dois de cada grupo avançam à semifinal. E aí vale acesso. Então, teremos mais seis partidas, turno e retorno. Quem classificar disputa a vaga. Então, o grupo 1 ficou com o Internacional de Bebedouro, Itararé, Paulista e Primavera de Indaiatuba. E o grupo 10, na verdade. E o grupo 11 ficou com o Comercial de Ribeirão Preto, Flamengo de Guarulhos, a Francana e o São José. A gente tava comentando aqui que o grupo do Comercial é o grupo da morte. Eu até acho que é o grupo mais difícil, professor, mas eu vejo o grupo 10 como mais equilibrado. Eu vejo a Inter talvez um pouquinho assim, mas bem pouco à frente, mas todo mundo muito nivelado, as quatro equipes com chance de classificação. No grupo 11, eu vejo o Comercial bem à frente dos seus adversários, e aí talvez Francana e São José brigando como segunda força. Eu não vejo força pro Flamengo, não. O que você pensa sobre essa terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão, professor Mauro Fernandes? Ah, eu acredito que no grupo 10 a situação é mais fácil. É mais fácil para Primavera e para Paulista. Eu não acredito no Itararé e nem na Inter de Bebedouro. Paulista e Primavera, com certeza, nessa hora vai fazer muita diferença a camisa. A camisa, o fato de estar muito mais perto da capital de São Paulo, não é isso? Jundiaí fica a cerca de 25 quilômetros de São Paulo. Indaiatuba fica a cerca de 50, 60 quilômetros de São Paulo. Então eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande para essas duas equipes. É claro, a Inter Bebedouro, ela vem fazendo grandes campanhas, não só esse ano, como nos anos anteriores também. E Itararé é uma equipe que vai, que se afasta, que volta. Então eu não vejo força para o Itararé bater nesse grupo, não. Então eu fico mesmo com Paulista e Primavera, viu, Léo? Muito bem, falamos então do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e agora a gente passa para outra Segunda Divisão, professor, mas dessa vez é para a segundona do Campeonato Mineiro. Quero abraçar todos os mineiros que acompanham a nossa programação, Gustavo e Rodrigo, que estão sempre ligadinhos e sempre acompanhando. Você também, que é de Minas, que quer acompanhar o seu futebol local, aqui a gente fala pra você. A gente começa com a quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro da Segundona, com o Coimbra invicto, 100% de aproveitamento, bateu no Atlético lá de São João del Rei por 3-0, belíssima vitória do Coimbra. O Minas Boca fez 3-1 no Passos, o Passos do nosso amigo Cauê, que tá lá em Passos, tá estudando lá. É, Cauê, seu Passos tá feia coisa aí, hein? O Minas Boca bateu então o Passos. A União Luziense bateu a Patrocinense por 1-0 fora de casa, bom resultado. O Araxá é outra equipe que venceu bem, viu, professor? O Araxá venceu Ponte Nova por 4-1 e assume a segunda posição do campeonato. Montes Claros, que o Titi adora, bateu o Betis lá de Ouro Branco por 2-0. Boa vitória também do Montes Claros. E para finalizar, lá no Manduzão, o Valério Doce venceu o Pouso Alegre por 2-0. Ótima vitória do Valério, que também se coloca no grupo de cima da tabela, professor. O Coimbra é o líder com 12 pontos ganhos, 4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados, 11 gols marcados, nenhum sofrido. Olha só que campanha da equipe do Coimbra. O Coimbra, é bem verdade, jogou um jogo a mais aí que os seus adversários, o Araxá e o Valério, que também não perderam ainda. Os dois têm 9 pontos ganhos e estão na segunda e terceira posição. União Luziense tem 6 pontos e está na quarta posição. Mesma pontuação do Montes Claros, também com 6 pontos. O Pouso Alegre tem 5, o Atlético Clube tem 4, o Minas Boca tem 4, a Patrocinense também tem 4. Com 3 pontos está o Betis na décima posição. Boston City e Ponte Nova estão na 11ª e 12ª, e o Passos é o lanterninha com 1 pontinho ganho. Surpreende mais uma vez o desempenho do Coimbra, professor. Começou da mesma maneira que ano passado, só que não conseguiu segurar não teve fôlego para chegar. Então a gente tem que observar com carinho, sim, a equipe do Coimbra, que se mostra mais uma vez muito forte, mas precisa ter fôlego para chegar até o final. O Araxá e o Valério também ainda não perderam, duas equipes que estão também com 100% de aproveitamento, devem ser olhadas com carinho, viu, professor? Eu acho que principalmente o Araxá, que é mais uma goleada, né? É, tem algumas coisas para se considerar a favor do Coimbra, viu, Léo? Por exemplo, o regulamento desse ano é diferente do regulamento do ano passado. Então nós temos 3 equipes e nós vamos ter um turno só. Ah, que beleza. Então tudo bem, vai ter fôlego. Num turno só, classifica os 4. Os 4 primeiros só. Portanto, de 3 equipes que tem, nós vamos classificar os 4. Se terminasse hoje, estariam classificados Coimbra, Araxá, Valério Doce e União Luziense. Correto? Mas é claro, nós vamos ter 13 rodadas, nós estamos apenas com 4. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Mas o fôlego do Coimbra o desgaste do Coimbra vai ser menor, né? Porque o ano passado teve turno e retorno. Esse ano não, esse ano só turno, classifica os 4. Os 4 joga semifinal, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, ida e volta. Correto? E os 2 que classificar para decidir o título, só esses 2 sobem. Então, eu acredito que, em termos de fôlego, eu acho que esse ano aqui está mais fácil para o Coimbra, se é que a gente pode chamar de fácil. Mas é interessante a segundona lá de todos os mineiros, viu, Léo? Muito bem, segundona do Campeonato Mineiro é assunto também aqui na nossa programação, por que não, né? Vamos falar agora do último jogo de ontem, professor. O último jogo que é destaque aqui no Rio Vox Esporte Clube é a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente fala de Cuiabá e Atlético do Acre. O Cuiabá e o Atlético se enfrentaram lá na Arena Pantanal. Campo ruim na Arena Pantanal, professor. Meu Deus do céu. Arbitragem do Rafael Klaus e o Cuiabá venceu por 2-0, professor. O Cuiabá abriu o placar com o Alê chutando de dentro da área aos 36 do primeiro. E o Edson Borges colocou ponto final na partida com um gol de cabeça aos 41 da segunda etapa. Boa vitória do Cuiabá, que realmente teve todas as ações, né, professor? O Atlético parece que foi para perder de pouco lá na Arena Pantanal. 2-0, uma boa vantagem pro Dourado. Eu acho que é possível, sim, o Atlético tirar essa vantagem. Mas o Cuiabá tá com um pezinho pra estrear na Série B ano que vem, professor. É o sonho de consumo do pessoal do Dourado, lá de Cuiabá, é subir para a segunda divisão, que vai ser um fato inédito lá para o pessoal de Cuiabá, né? Que nunca disputou a série B, o que era o sonho de consumo do presidente do Cuiabá, que hoje é presidente da Federação Mineira, a Federação Mato Grossense de Futebol, que vale aqui aproveitar o momento para dar uma puxão de orelha nele, né? Não pode um estádio de Copa do Mundo, que foi inaugurado em 2014, estar na situação que está a Arena Pantanal. Quando eu estava lá ainda, 2016, ainda a gente via que realmente a equipe, o estádio já estava com infiltração, já estava algumas coisas deteriorando e precisava de uma manutenção. E ontem realmente a gente viu que não foi dada essa manutenção, e se Cuiabá realmente subir, o governo do estado vai ter que tomar providência e melhorar aquele piso lá, melhorar as estruturas da Arena Pantanal, porque é um estádio de Copa do Mundo, não pode estar na situação que está. O Cuiabá abriu uma vantagem boa, considerável. Eu não acredito que o Atlético reverta essa vantagem, apesar que eu também digo que o Atlético é uma equipe muito forte jogando lá na Arena da Floresta. Portanto, mas o Cuiabá, não tenha dúvida nenhuma, ele conseguiu uma grande vantagem jogando lá na Arena Pantanal ontem. Quem deve estar feliz também lá em cima é o Gaúcho, fundador do Dourado do Cuiabá, o ex-centroavante Gaúcho, né? Que jogou no 15, jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Infelizmente, nos deixou lá em 2016. Mas deve estar feliz lá de cima, acompanhando o seu Cuiabá, que podendo subir, né? Voltar, estrear, aliás, na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora a gente fala de Libertadores da América, professor. Temos Libertadores hoje, temos Santos e Independiente. Após 3 longos meses, a Libertadores está de volta para Independente Santos, professor. Argentinos e brasileiros se enfrentam, iniciam a busca por uma vaga nas quartas de final a partir da noite desta terça-feira, às 21h45, lá em Avejaneda, no estádio Libertadores da América, na Argentina. O duelo de volta está marcado para aqui exatamente uma semana, no Pacaembu. E com o elenco renovado para a competição continental, professor, o Santos conta com a chegada dos gringos Carlos Sanches, campeão com River Plate há 3 anos atrás, como um dos destaques da equipe argentina, o Brian Ruiz e o paraguaio Derlis Gonzalez. O Peixe, então, chega para o confronto cheio de confiança, tentando engatar a terceira vitória consecutiva. Quem diria, hein, Cuca? É a melhor fase do Santos após a Copa do Mundo, justamente o momento mais importante da temporada. Apesar da eliminação na Copa do Brasil e da campanha muito ruim no Campeonato do Brasil, professor, a Libertadores é a principal obsessão dos Santos em 2018. Na fase de grupos, ainda comandado por Jair Ventura, o Peixe avançou em primeiro no grupo, no seu grupo, né? Em campanha idêntica ao Independiente, que passou na vice-liderança do grupo do Corinthians. As equipes se encontram e fazem um peso com 10 taças de Libertadores no duelo, né? Não em campo, porque não coloca os títulos para jogar, né? Tá errado isso daí. 10 taças no total entre as duas equipes. O Independiente tem 7 e o Santos tem 3. Os argentinos têm desfalques, viu, professor? Mas contam com o fator casa para conseguir um bom resultado diante da sua torcida e deixar a missão de avançar à fase seguinte, buscando o 8º título da Libertadores, quebrando o jejum de 34 anos. Os destaques são o atacante Maxi Mesa, que jogou a Copa do Mundo pela seleção da Argentina, e o centroavante Gigliotti, muito bom centroavante também. O time do Independiente, do Ariel Rolan, professor, não tem a sua zaga titular. Então, o Independiente vem com Burdisso e Gaston Silva na defesa, o Bustos e o Sanchez Minho, que é outro conhecido dos cruzeirenses, na lateral direita e na esquerda. No meio campo, Francisco Silva, Hernandes e o Garibor devem iniciar jogando. A dúvida é no ataque, viu, professor? O Mesa tá garantido, mas o Gigliotti, ele teve uma contratura no músculo adutor esquerdo e ainda não sabe se joga. Então, O possível Independiente vem com Campanha no gol, Bustos, Burdisso, Gaston Silva e Sanchez Minho, Francisco Silva, Garibor e Pablo Hernández, Mesa, Benítez e Gigliotti. Esse é o possível Independiente para hoje. Já o Santos, do técnico Cuca, fechou o treinamento preparatório para a partida e escondeu a escalação, mas a tendência é que o técnico leve a campo um time com um meio campo reforçado, com Alisson, Pituca e Sanchez, três volantes aí na equipe do Santos, e o ataque com Bruno Henrique e Rodrigo nas pontas e o Gabigol jogando centralizado. Com ausência de Luiz Felipe na zaga, Gustavo Henrique segue na equipe. O Brian Ruiz e o Derlis Gonçalves, que atuaram contra o Sport no sábado, devem ficar no banco de reservas. Então o Santos vem com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson, Pituca e Carlos Sanches na frente, o Bruno Henrique caindo pelo lado direito, o Rodrigo pelo esquerdo e o Gabigol no meio do ataque do Santos. Arbitragem peruana, professor, por Diego Haro, auxiliado por Johnny Bossio e Vitor Raes, todos eles do Peru. E aí, professor, o que o Santos precisa fazer para trazer um bom resultado de lá da Argentina? O empate eu vejo que lá é um ótimo resultado já para o Santos, viu, professor? O Santos ele tem que fazer a mesma coisa que ele fez lá com o Cruzeiro. Jogar a partida que jogou, não ter medo de ficar guardando, querer guardar só o resultado. Espero que esses três volantes sejam uma estratégia para retomar a posse de bola mais rápido e não ser aquele time defensivo que joga igual o Paraná jogou lá contra o Internacional. Joga o jogo inteiro na defesa, depois toma aos 50 minutos o gol, não tem como reagir mais. Não, o Santos tem que atacar, tem que no mínimo contra-atacar, ter saída de contra-ataque em velocidade, fazer o jogo que ele fez lá contra o Cruzeiro, onde o Santos conseguiu ganhar e levar o jogo para os pênaltis. Portanto, eu fico vendo que realmente o Cuca já está começando a achar uma maneira do Santos jogar, as alternativas. Gosto muito quando ele traz o lateral direito, o Vitor, por dentro, né? Para jogar por dentro, de volante ali, fazendo uma meia ali pelo lado direito, põe o Guedes de lateral e o Rodrigo, fica muito forte o lado direito do Santos com essa substituição que já foi três vezes que o Cuca fez e eu gostei muito disso, o time fica ágil, ora tem o Vitor na beirada do campo, ora tem o Guedes e ora tem o Rodrigo, e fica difícil para a marcação ajeitar ali aquele lado direito, portanto eu acredito que o Cuca está começando a acertar o Santos e arrumar um jeito de o Santos contra-atacar forte pelo lado do campo. Então, eu espero que o Santos hoje consiga um bom resultado. E esse bom resultado que eu falo não é um empate, não. É uma vitória, porque o time do Cuca dificilmente joga por uma bola. O time do Cuca joga para vencer o jogo. Oxalá os jogadores consigam entender isso, né? Eu acho que a volta do Veríssimo também, nesses últimos jogos, tem dado uma estabilidade para a defesa. Vamos torcer para que realmente o pessoal faça um bom jogo hoje à noite. Pena que é 10 horas da noite, 21h45, não sei porquê. De quarta-feira eu entendo, mas de terça eu não consigo entender. Mas é que o Santos faça um bom jogo lá e consiga trazer um bom resultado lá da Argentina, né? Traga um bom jogo. Mesmo porque hoje já temos também lá, árbitro de vídeo também lá, né? Também tem, exatamente. Então, palpite para o jogo de hoje, professor? 2-1 Santos. Eu vou de 2-0 Independiente. Hoje vai ficar difícil pro Santos, hein? Falamos então da Libertadores da América. Hoje também tem rodada cheia pelo Campeonato Brasileiro da Série B, sua 22ª rodada. Temos Brasil de Pelotas e Paysandu, jogo no Bento Freitas às 19h15. Temos também o Avaí enfrentando o Juventude, jogo na Ressacada às 19h15. Ainda temos Criciúma e Coritiba, jogo no Heriberto Rilse às 19h15 também. No mesmo horário ainda temos Londrina e Ponte Preta no Estádio do Café, o jogo às 19h15. Às 21h30 temos três partidas, com Goiás e São Bento no Estádio Olímpico Pedro Ludovico lá em Goiânia. Temos também no Municipal de Varginha o Boa Esporte Clube recebendo o Figueirense. E no Rei Pelé, o CRB recebe o líder Fortaleza. Todos esses jogos então às 20h30. Às 21h30, para finalizar, tem Guarani e Atlético de Goiás no Brinco de Ouro da Princesa, valendo vaga no G4. Quem vencer provavelmente fica com a vaga no G4. Além do Oeste e do CSA, que se enfrentam na Arena Barueri, e também o Sampaio Correia, que pega o Vila Nova às 21h30 no Castelão. Qual o destaque dessa rodada, dessa 22ª rodada da competição, professor Mauro Fernandes? É claro, o Fortaleza, o CSA, o Atlético Goianiense e o Goiás são destaque para fazer a manutenção, né? O Fortaleza sossegado abriu 6 pontos e a briga fica aí justamente com o CSA, com o Atlético e com o Goiás e com o Avaí, e que são as equipes aí que estão brigando por permanecer no G4. Mas uma briga particular das duas equipes que vai no final de semana que vem fazer o derby, que é Ponte Preta e Guarani, esse chama atenção. São dois jogos porque o Guarani está com o mesmo número de pontos da Macaca. O Guarani com 32 e a Ponte com 32. E por incrível que pareça, se veja bem, ó, as duas equipes podem entrar no G4 junto. As duas equipes podem entrar no G4 junto. Se a Ponte ganhar hoje lá no Estádio de Café, a Ponte vai a 35 pontos. Se o Guarani ganhar hoje jogando aqui no Brinco de Ouro da Princesa contra o Atlético Goianiense, o Guarani também vai a 35 pontos. E daí a semana que vem eles vão se encontrar no derby lá no Estádio Moisés Lucarelli. Então, para vocês terem uma ideia da importância do jogo, o Sport TV vai mostrar os dois jogos. 7h15 mostra Londrina e Ponte Preta, e às 21h30 vai mostrar Guarani e Atlético Goianiense. Então, para mim, esses dois jogos aí, como o próprio Sport TV também escolheu, vai ser os jogos, é claro, das equipes aí que podem mudar o G4. É claro, o jogo do Fortaleza é sempre atração, mesmo porque dá gosto ver o time do Rogério Ceni jogar. E o time de Marcelo Cabo também, o CSA, está ali brigando cabeça por cabeça o tempo todo com o Fortaleza. Agora que o Fortaleza deu uma deslanchada outra vez, porque era o CSA que ameaçava de todo jeito tomar essa primeira colocação do Fortaleza. Então realmente é uma rodada interessantíssima, Léo. Vai começar justamente agora, hoje, né? E você imagine o final da próxima rodada depois do derby. É, a gente pode ter o derby decidindo quem fica no G4, olha só a situação. Então, a gente vai acompanhar com muito carinho essa rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. E eu quero passar rapidamente também, professor, pelo futebol da Europa. A gente tem alguns destaques, vamos passar pelos jogos mais importantes. Vamos falar, por exemplo, de... quer ver? Vamos, um jogo bem relevante aqui. A gente não vai falar de Burnley e Watford, vamos falar dos times grandes, os jogos que interessam. Vamos começar pelo campeonato inglês. O campeonato inglês, a gente teve, por exemplo, o Everton do Richarlison batendo o Southampton por 2-1 lá no Goodison Park, o estádio dos Toffees, e com o gol do Richarlison, professor. Quem para esse menino? Alô, Tite! É, realmente, o Richarlison vem fazendo uma grande temporada lá, né? O ano passado já foi bem, esse ano aqui melhor ainda, porque está jogando numa equipe mais grande, tem o treinador que já trabalhou com ele o ano passado. Então, realmente, o Richarlison vem fazendo aí grandes jogos e precisa ter paciência. Eu estou vendo já gente sem paciência com o Richarlison na seleção. Fica tranquilo, se seguir essa batida aí, ele vai chegar na seleção sim. É que tem jogadores aí que estão em clubes aqui do Brasil e a gente sabe, né? Clube do Brasil exerce uma pressão na CBF muito grande, porque os clubes do Brasil precisam vender o almoço para comprar a janta. E quando eu digo isso, é o Pedro do Fluminense. O Fluminense aposta todas as suas fichas e os pagamentos futuros aí dos jogadores até dezembro, justamente no Pedro. Portanto, a seleção coloca o Pedro, valoriza o Pedro, o Fluminense vende o Pedro e o Fluminense consegue pagar as contas dele até dezembro e não precisa correr na CBF e emprestar dinheiro lá. Não sei se estão entendendo o que eu falei. Muito bem, vamos falar então do Tottenham. O Tottenham que bateu o Fulham por 3-1, professor. E gol do brasileiro Lucas Moura. Primeiro gol do Lucas na Premier League. O Lucas começou como titular. Tem uma explicação. A gente falou aqui que o Son precisava jogar os jogos asiáticos para se liberar do exército, né? Então o Son tá lá jogando os jogos asiáticos e o Lucas começou na vaga dele e vem desempenhando um grande papel, vem jogando muito bem. Tottenham venceu por 3-1 com o gol do Lucas, o gol do Harry Kane e do Trippier de falta, um golaço de falta. Outro time, outro clássico, olha só o clássico, Arsenal e Chelsea. O Chelsea saiu na frente com o Pedro, com o Morata. Aí o Arsenal empatou com o Mkhitaryan e com o Iobi, mas o Alonso, Marcos Alonso, deu a vitória ao Chelsea por 3-2. O Arsenal começou com duas derrotas no campeonato inglês. Outro destaque é o Manchester City, professor. O City do Pep Guardiola bateu o Huddersfield Town por 6-1. Três gols do Kun Agüero, um do Gabriel Jesus, um do Davi Silva e um do Kongolo contra. Boa vitória do City. Quem perdeu, professor, foi o Manchester United, do José Mourinho, que perdeu por 3-2 do Brighton. O Brighton venceu o Manchester United por 3-2 com gols do Murray, do Duffy e do Gross. O United marcou com o Lukaku e com o Pogba. O Pogba não quer jogar, mas tá fazendo gol. E outro destaque foi o jogo de ontem, professor, com o Liverpool fazendo 2-0 na equipe do Crystal Palace com gols do Milner e do Mané. E o Alisson ainda não foi vazado. Uma ótima partida do goleiro brasileiro ontem contra o Crystal Palace. Tá sem tomar gol ainda, professor. Pois é, o time do Liverpool é um grande time da Europa lá, pode considerar que reforçou bem, já fez uma grande temporada, essa temporada que acabou e que foi do ano passado, e agora vem forte, mais forte ainda para essa temporada. E o Alisson, sem tomar gol, aquela coisa toda, também é dos principais reforços. O que chama atenção é a derrota do Knight, né? O Knight, já jogando com o Lukaku, com o Pogba, todo aquele pessoal lá da Copa do Mundo, conseguiu perder e perder um jogo lá que não estava nos diagnósticos lá de ninguém. A nota alegre do jogo, do campeonato inglês, é justamente o City, né? Que tem um ataque poderosíssimo e fez 6 gols e todos os seus artilheiros fez gol, né? Gabriel, Guil Agüero e todos eles. Portanto, é uma vitória expressiva. E o Chelsea, que venceu o clássico, né? Chelsea e Arsenal, um jogo de duas grandes equipes tradicionalíssimas do futebol inglês. E o Chelsea venceu, né? Pedro, Morata, quer dizer, os centroavantes me parece que estão de bem lá, né? Porque o Pedro, Morata, fazendo gol, e isso significa que nós vamos ter um campeonato inglês com muito atacante lá, fazendo gol, cada um defendendo as suas cores, né? O Arsenal, que é a nota triste, que me parece que não consegue mais ser a grande equipe mais da Liga, né? Da Liga Inglesa. Portanto, eu vejo que o Arsenal é muito abaixo dos outros. Não sei o que acontece, tem quase que as mesmas receitas para contratar e não monta grandes equipes, viu, Lão? Numa tiriça, tá? A equipe do Arsenal, olha só, tá complicada realmente a situação. O campeonato inglês tá encabeçado, então, pelo Manchester City, pelo Chelsea, pelo Watford e pelo Tottenham. É, olha só o campeonato inglês com os seus líderes. Ah, e a gente destaca também um jogo pelo campeonato francês. A gente teve o PSG batendo o Guingamp, né? Pela segunda rodada do campeonato, fez 3-1 fora de casa, saiu atrás com o gol do Ru, mas o Neymar de pênalti e o Kylian Mbappé marcou por duas vezes. E o PSG vai nadar de braçada no campeonato francês. Aí não tem nenhuma novidade, né, professor? Ah, não tenha dúvida nenhuma, né? Que o campeonato francês é barbada, né? É uma equipe lá na frente, duas aqui bem abaixo do Paris Saint-Germain. E as outras todas lá atrás, lá de brigando mesmo por Champions League, por Europa League, enfim. Mas o campeonato é muito pobre, viu, Léo? Vamos falar agora um pouco sobre o campeonato italiano, professor, que está de volta. E nesse ano, com Cristiano Ronaldo, as equipes se reforçaram bem. É uma nova era começando realmente no campeonato italiano. A gente teve duas partidas adiadas, que foram as partidas das equipes de Gênova, né? O Gênova e o Milan não entraram em campo, nem a Sampdoria e a Fiorentina, por causa do desastre que aconteceu na Itália, em que uma ponte na cidade de Gênova caiu e matou muitas pessoas. Então, em respeito a essa tragédia, as vítimas, não foram realizadas essas partidas. Os jogos que aconteceram foram, por exemplo, a Juventus, que bateu o Chievo com dificuldade, viu, professor? 3-2, o Khedira abriu o placar para a Juve, o Stepinski e o Giacchierini viraram para o Chievo, o Bonucci em sua reestreia e o Bernardeschi deram ponto final na partida. O Ronaldo não fez gol, jogou bem, mandou o goleiro da equipe do Chievo também para o hospital, num choque, mas tá tudo bem com o goleiro. Então a Juventus a tendência é que seja realmente o bicho papão novamente. Tem o melhor time, mas os adversários seguem um pouquinho mais de perto. O Lazio e o Napoli entraram em campo. O Napoli ganhou por 2-1 fora de casa. Gols do Milik, do Insigne e o Immobile. Até saiu na frente com o Lazio, né? Tivemos também a Roma batendo o Torino por 1-0. Gol do Dzeko, mas o centroavante bósnio aí fazendo... Faz gol onde passa, faz gol esse Dzeko aí, hein? A Roma também veio muito reforçada. Contratou muito bem a Roma. Tivemos também como destaque a Inter de Milão, professor. A Inter contratou bem pra caramba. Chegou na estreia e perdeu pro Sassuolo, com gol do Domenico Berardi, que é uma das grandes promessas do futebol italiano. Internazionale de Milão perdeu por 1-0. E o destaque dessa rodada foi a Atalanta, professor. O pessoal deve estar falando, Atalanta, quem é Atalanta? Atalanta é um time conhecido no futebol italiano. O Evair jogou lá na Atalanta, pra você ter ideia. E a Atalanta venceu por 4-0. Sabe quem é o zagueiro da Atalanta? É o Rafael Toloi, professor. É, olha só. Atalanta, destaque para o Gomes, o argentino, que marcou por 2 vezes, 4-0, para líder nesse momento do campeonato italiano. É um campeonato mais equilibrado, professor. Esse ano vai ser muito interessante acompanhar o campeonato italiano, como há muito tempo não era. É, e a vitória do Napoli sobre a Lazio, 2-1 fora de casa, e o Napoli ganhou de 2-1 da Lazio. É um campeonato que está prometendo muito, como você disse aí. Realmente, a Juventus precisou dos 48 minutos do segundo tempo para conseguir fazer o gol da vitória, porque estava empatado até os 48 do segundo tempo. É, realmente, a Roma ganhou de 1-0 fora de casa, né? É, lá em Turim, né? Contra Turino. Portanto, a Internazionale, rapaz, essa Internazionale eu vou falar, viu? Quando você aposta tudo nela, que nem a Portuguesa, viu? Olha, ela vai lá e acaba perdendo de 1-0 quando todos os seus concorrentes acabou vencendo. Portanto, tá aí a Internazionale correndo atrás do prejuízo. Como você falou, eu acho que o resultado mesmo expressivo foi justamente a volta do Atalanta a golear outra vez, né? Goleou 4-0. E vamos ver o que faz o Atalanta neste ano aqui, porque nos últimos anos ele estava meio disputando para não cair, né? Vamos torcer para que esse ano aqui eles possam justamente disputar lá em cima. É, com exceção no passado. No passado abocanharam uma vaga aí na Liga Europa, e na Liga Europa eles só meteram 8-1 no seu adversário, então tá gostando de golear a equipe do Atalanta. Para a gente finalizar, professor, tivemos estreia também no Campeonato Espanhol. É óbvio que a gente não vai falar de tudo, eu só quero destacar, por exemplo, a vitória da Real Sociedad contra o Villarreal. Por que eu quero destacar? Porque o William José já marcou, meu professor. Olha só, 2-1 para a Real Sociedad, para cima do Villarreal, com gol do William José, que parece que nasceu para vestir a camisa da Real Sociedad. Lá é ídolo, hein? Tivemos também o Barcelona estreando bem contra o Alavés, 3-0, 2 gols do Lionel Messi e 1 do Felipe Coutinho. Boa vitória da equipe do Barcelona. Tivemos também o Sevilha. O Sevilha estreou bem, viu, professor? 4-1 para cima do Rayo Vallecano. O André Silva é o jogador que veio do Milan e na Série A italiana no passado ele fez 2 gols em 24 jogos. No primeiro jogo dele com o Sevilha ele já fez 3, já superou a marca da temporada passada, professor. 4-1 para o Sevilha. O Real Madrid, no seu primeiro jogo de campeonato espanhol sem Cristiano Ronaldo, venceu o Getafe por 2-0, com gol do Carvajal, com gol do Bale. Tivemos também o Valencia e o Atlético de Madrid empatando em 1-1. O Correia abriu o placar para a equipe do Atlético. O Rodrigo, espanhol, empatou a partida para a equipe do Valencia. Quem também estreou bem foi o Atlético Bilbao, que venceu o Leganés por 2-1. Esse é o Campeonato Espanhol, sua primeira rodada. Temos que destacar mesmo a vitória do Barcelona, né, professor? Me parece, apesar do Real, eu acho que o Real é mais time, mas eu acho que o Barcelona vem um pouquinho mais encorpado pelas mudanças que aconteceu no Real. Eu acho que o Real vai sentir muito a falta do Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que o Barcelona vai se colocar como grande favorito ao título por causa disso, professor. É, o Barcelona não perdeu o jogador e reforçou, né? Reforçou bem, com alternativa, com opção. O Barcelona vem forte. E o bom do campeonato espanhol é que você pode ficar assistir a primeira e a última rodada, você vai saber mais ou menos quem vai estar brigando pelo título, né? É tipo novela, que tem negro assim, só a abertura e o final da novela. É, nós estamos falando aqui que o Real Madrid perdeu um pouco da força, né? Mas quando a gente fala perdeu da força, a gente está se referindo ao Barcelona. Porque dos outros, ele está disparadamente anos luz na frente dos outros. Portanto, vai ser assim. O que a gente está apostando é que esse ano aqui deve ser o ano do Barcelona. Um ano do Barcelona, um ano do Real Madrid. E assim vai, né? Mas esse ano aqui, realmente, pelo que está desenhando até a intertemporada, né? Que vai ser no final do ano, em dezembro. A gente está vendo que o Barcelona está melhor. Pode ser que na intertemporada, quando abre a janela lá para escrever mais dois, pode ser que realmente o Real Madrid consiga aí contratar dois ou três grandes jogadores e dar uma virada. Mas até lá, o Barcelona com certeza já está muito longe olhando o Real Madrid pelo retrovisor. E hoje a gente finaliza com Liga dos Campeões, professor. A gente tem o qualifying aí da Liga dos Campeões, a última fase dos playoffs. Quem vencer esses confrontos de ida e volta fica com a vaga na fase de grupos da UEFA Champions League. Então hoje os jogos serão transmitidos, tem jogo no Facebook, tem jogo no Space, tem jogo na TNT. Então, o jogo do Facebook é o Bate Borisov, o time da Bielorrússia, né? Enfrentando o PSV Eindhoven, PSV campeão da Liga dos Campeões. O jogo é às 16 horas. Temos também Benfica e PAOK, o jogo é também às 16. O Jonas não saiu do Benfica, fica para a UEFA Champions League, favoritíssimo. E o duelo das 16, todos os jogos às 16, aliás, com o Estrela Vermelha lá de Belgrado, campeão da UEFA Champions League em 91, enfrentando o Red Bull Salzburg da Áustria. Então, esses são os três jogos de hoje. A gente vai poder ver, então, o Benfica e o PSV, que são duas equipes de muita tradição, um pouquinho apagada, né, professor? Está um pouquinho abaixo, né? Três campeões, né? O Benfica, o PSV e o Red Star Belgrado, que é o Estrela Vermelha. Então, jogos legais de acompanhar, mas amanhã que a gente tem os jogos de peso mesmo. Mas vai ser legal acompanhar, né, professor? Três partidas valendo vaga na próxima fase da UEFA Champions League. Quem são os brasileiros que jogam no Estrela Vermelha? Vamos ver quem joga no Estrela Vermelha aqui, deixa pois acompanhar. Pois é, você falou que o Space vai passar jogo? Space, o TNT e o Facebook. Quer dizer que eu jogo já que era da Interativo. É. Ah, sabe quem que tá lá, professor? Jonathan Cafu, olha, não é nem mais lateral, professor, é atacante pela direita. E temos também o Zé Marcos, o zagueiro central. Pois é, o Jonathan Cafu, vizinha cidade de Piracicaba aqui. Quem não conhece o CT lá do Jonathan Cafu, ali na Rua da Glória, ali, perto do Morlé, lá na garagem municipal de Piracicaba, né? Então, ali está o CT do Jonathan Cafu, que joga no Estrela Vermelha. E vamos poder acompanhar o trabalho dele hoje. Quem que passa esse jogo, Léo? Estrela Vermelha aí. Estrela Vermelha e Red Bull, se eu não me engano, é o jogo do Space. Ah, tá aí, então vamos poder acompanhar. E o Benfica e o PAOK na TNT. O Space, para quem tem o cabo, né, 654 canal, não é isso? Então pode acompanhar lá, o jogo é às 16 horas de hoje. Para mim não vai dar, que eu vou estar no treino, mas com certeza tá aí vendo os meninos brasileiros aí jogando. E quem sabe passando, né, Léo? É, ó, o Benfica tem três brasileiros. Tem o Jonas, tem o Jardel, não o Jardel, o centroavante, o Jardel, o zagueiro. E o Luizão, que tá, faz 50 anos lá. O Salso, o Red Star tem, como eu falei, o Jonathan Cafu e o Zé Marcos, zagueiro central. O Red Bull também tem um brasileiro, o Ramalho, André Ramalho, estava no Leverkusen a temporada passada, voltou para o Salzburg. O PAOK, se eu não me engano, tem um brasileiro também, tem um lateral direito brasileiro, deixa eu confirmar aqui, para você ficar ligado em cada brasileiro. Tem o Léo Matos, exatamente, o lateral esquerdo, e além do Maurício, zagueiro central, que eu não sei quem é esse Maurício, não. Maurício? Não é ele, não, professor. Ele tem o Léo Jabá, ex-Corinthians, professor. É ele lá, olha só. E faltou o Bate Borisov. Vamos ver se tem brasileiro no Bate Borisov, para você, nosso ouvinte, ficar ligado, quer acompanhar brasileiro, né? Vamos ver o Bate Borisov, equipe da Bielorrússia, se tem algum brasileiro perdido lá na Bielorrússia. Lá nós não tem nenhum brasileiro, não, professor. No PSV a gente tem um. No PSV a gente tem o menino Mauro Júnior. Ele é atacante, jogador, inclusive, da Seleção Brasileira Sub-20. Então, brasileiros em campo, a gente encerra o futebol de hoje, o programa de hoje. Eu quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco nessa programação de hoje. Muito obrigado pela companhia, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E se Deus quiser, amanhã a gente está de volta para falar de mais esporte. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, amanhã tem mais Champions League. Muito boa tarde para você, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta terça-feira. Eu desejo a todos que tenham uma terça-feira abençoada. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, estarei amanhã, firme e forte, a meio-dia, para falar de esportes. Eu agradeço ao professor, agradeço a você, nosso ouvinte que esteve ligadinho conosco. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Amanhã, então, a gente tem Champions League, a gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Sul-Americana, a gente tem Copa Paulista. Tem muito assunto. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia. Espero você de volta aqui amanhã, ao meio-dia, para falar muito de esportes. Tchau! Não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Cidade ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.